Na noite a liberdade, no brilho da lua, eu vi só falsidade, onde o ódio se mistura, vários vivem sem tornura, giroflex, sofrimento, ambulância, viatura, dor que incomoda, gela, espinha e barriga, o gigante também tomba, Davi matou Golias, onde o mundo tá confuso, ninguém se respeita, mensalão, corrupção, e a briga na caneta, era vaidade, a briga pelo glamour. Tiro pelas costas e a traição matou mais um. Quem somos nós, inocente e ocupado? Nem mesmo o mais sábio tem o resultado. Favela, submundo, inspira poesia. Mansões e ostentações, tudo se copia. O pobre quer ser boy e o boy malandrão. Tô com a calça larga, descolou um oitão. Baixa no YouTube, é um manual de falha gíria. Como assaltar? Em plena luz do dia, bola logo esse fininho que o rap é compromisso. Bastou a pioiagem, a decadência do início. O mundo tá perdido, é, disse eu sei. Derrubar a teoria do educador Paulo Freire. Escola pra criança hoje serve de biqueira. Tem farmácia popular e o pó é de primeira. Tudo desandado e o mal só persiste. Longe, muito longe de um romance de Agatha Christie. Nem dos roteiros milionários de Hollywood. Caria pra favela, um novo Robin Hood. Hoje o que divide é arma e poder. Furador, telescópio vale mais do que você. Tentei mostrar pros moleque a poesia. Falei de sarau e eles de correria. Ninguém quer saber quem é Vaz ou Ferrez. Só quer as vadias rodando aos seus pés. Quem foi Beethoven, Cartola e Chopin? Que na favela tem Cascão, Crônica, Mendes e Renan. Espírito imortal, eu continuo acreditando no futuro bem mais próximo e a gente desfrutando de um mundo bem melhor pros filhos e pros netos. Saneamento básico e saúde por completo. E deixe de ter presidente no poder pra deixar de existir Marcola e PCC. A luta é pela paz, a igualdade é aí aos seus. Até nos presídios eu vou orar pros meus. Poder encontrar a liberdade por completo. Jogar bola nos golzinhos de chinelo e comemorar tipo camisa 10. Não sonhar com a carga de iPhone e iPad. Não precisar tocar com os Robocop. Não ter que derrubar ao vivo o Globopop. Ser destaque na USP, no Mackenzie. Não ser procurado pelo GOI e PM. Ter a alma pura e o espírito leve. Não ver que a bala fura na maca do ME, do ME, do ME.